Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e hoje vamos dar sequência à leitura do livro Poder dos Pais que Oram, com o segundo motivo ou capítulo, né? Entregando meu filho nas mãos de Deus. Eu não tinha paz quando nasceu meu primeiro filho, Christopher, porque me preocupava com tudo. Tinha medo que alguém o deixasse cair, que ele se afogasse na banheira, que ficasse mortalmente doente, que eu me esquecesse de alimentá-lo, que fosse mordido por um cão, ferido num acidente de carro, sequestrado ou perdido. Num ato mais de desespero do que de obediência, eu clamei a Deus sobre minhas preocupações. Imediatamente ele me lembrou que Christopher era um presente dele para nós e que ele cuidaria muito melhor de nosso filho do que nós seríamos capazes de cuidar. Eu fui lembrada do ensino bíblico para lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. E assim fiz. Senhor, meu filho é o maior cuidado que possuo, e eu o coloco em tuas mãos. Só tu podes criá-lo direito e realmente guardá-lo em segurança. Não vou mais lutar e realizar tudo sozinha. Quero fazer parceria contigo. Daquele momento em diante, sempre que ficava com medo de alguma coisa, na mesma hora considerava aquele medo como um sinal para orar até sentir paz. Se eu não me sentisse em paz, logo em seguida orava a respeito como um ou mais companheiro de oração, até que a paz descesse sobre mim. Diariamente eu entregava meu filho a Deus e pedia-lhe para cuidar dele. A pressão desaparecia e a missão de mãe se tornava muito mais agradável. Durante esses anos todos, orei assim muitas vezes pelos meus filhos. Intercedi por eles na primeira manhã de domingo em que os deixei no berçário da igreja, quando ficaram com a babá à noite, no dia em que foram para o jardim da infância, nas vezes que os deixei na sala de cirurgia para levarem alguns pontos, no primeiro fim de semana que passaram em casa de amigos, na semana que fui para o Washington numa viagem missionária, todas as vezes que foram para o acampamento, na manhã que meu filho dirigiu o carro da família pela primeira vez e sempre que ele ia jogar futebol. Há pouco tempo, entreguei meu filho de novo nas mãos de Deus. Quando ele foi para a faculdade, chorei muito nos meses anteriores, aquele tremendo instante de separação, pois me dei conta de que nossa vida nunca mais seria a mesma. Então, antes do grande dia, Deus tornou vívidas essas palavras: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Isaías 52, 12. E não só isso. Ele me deu entendimento e convicção de que depois do sofrimento inicial da entrega de nossos filhos, haveria alegria e paz, tanto para nós como para eles. Nós temos certeza de que, independente da fase que nossos filhos estão vivendo, quando os entregamos nas mãos de Deus, eles estão em boas mãos. Sabemos que eles seguirão adiante em paz e alegria, que Deus abrirá o caminho deles e fará o mesmo para nós. Pode haver maior conforto que esse? Assim, no dia em que levamos Christopher para acomodá-lo no dormitório dos calouros na faculdade, eu experimentei a alegria e a paz que só Deus pode oferecer, e tenho quase certeza de ter ouvido as montanhas e colinas cantando. Eu sei que em muitas outras ocasiões no futuro terei de entregar meu filho nas mãos de Deus. A mais importante será quando se casarem. Sempre que penso nisso, me recordo da história de Ana que orou a Deus pedindo um filho. O Senhor a atendeu, e ela deu à luz Samuel. Depois ela disse: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. 1 Samuel 1, 27 e 28. Ana entregou-o tão completamente a Deus que logo que o desmamou, levou à casa do Senhor para morar com Eli, o sacerdote. Ela agiu assim para cumprir um voto que havia feito a Deus em relação a Samuel. Portanto, você não precisa se preocupar ou se entusiasmar muito, se for o caso. Deus não vai pedir que você deixe seu filho no escritório da igreja para ser criado pelo pastor. O importante é que Ana entregou o filho a Deus e agiu segundo a orientação dele. O resultado foi que Samuel tornou-se um dos maiores profetas de Deus que já existiu. Nós não queremos limitar a atuação de Deus na vida de nossos filhos, prendendo-o a nós e tentando criá-los sozinho. Se não tivermos convictos de que é Deus que está mantendo esse controle, seremos regidos pelo medo, e a única maneira de ter a certeza de que Deus está no controle é abrir mão de nossa resistência e permitir que ele tenha pleno acesso à vida deles. E para tanto, é necessário viver de acordo com a palavra e os caminhos de Deus e orar a respeito de tudo. Podemos confiar que Deus cuidará de nossos filhos melhor do que nós faríamos. Quando entregamos nossos filhos nas mãos do Pai e reconhecemos que Ele está no controle da vida deles e da nossa, Nós e nossos filhos desfrutamos de uma grande paz. Nós não podemos estar em todos os lugares, mas Deus pode. Nós não podemos ver tudo, mas Deus vê. Não podemos saber tudo, mas Deus sabe. Não importa a idade dos nossos filhos, entregá-los na mão de Deus é um sinal da nossa fé e confiança nele. E o primeiro passo para que haja diferença na vida deles é na entrega que começamos a orar por nossos filhos. Amém? Vamos orar? Senhor, eu me chego a Ti em nome de Jesus e Te entrego, meu filho. Estou convencido de que só Tu sabes o que é melhor para ele, que só Tu sabes o que ele precisa. Eu o entrego aos Teus cuidados e proteção e me comprometo a orar por tudo que lembrar ou que o Senhor colocar em meu coração em relação a eles. Ensina-me a orar e orienta-me sobre o que orar. Ajude-me a não impor minha própria vontade quando eu estiver orando por ele, mas capacita-me a orar para que tua vontade seja feita na vida dele. Obrigado por eu poder partilhar contigo a criação dele e porque não preciso fazer isso sozinha. Também sou grata por não ter de confiar nos métodos falíveis e inconstantes do mundo sobre criação de filhos e por ter orientação segura na tua palavra e sabedoria que vem como resposta de oração. Obrigada, Senhor, pela preciosa dádiva deste filho. A Tua palavra diz que toda dádiva perfeita vem de Ti, e eu sei que o Senhor deu a mim para cuidar e educar. Ajuda-me nessa tarefa. Mostra-me em que aspecto eu ainda continuo aprendê-lo e capacita-me a entregá-lo ao Teu cuidado, direcionamento e conselho. Ajuda-me para que eu não viva com medo de eventuais perigos e sim com alegria e paz, consciente de que Tu estás no controle. Eu confio tudo a Ti, e hoje entrego meu filho a Ti, e o coloca em tuas mãos. Amém? Armas da nossa guerra. Versículos para vocês lerem e meditarem. Mateus 7:11, Salmo 103, 17, 18. Isaías 65, 23. Salmo 127, 3. 1 João 3, 22. Amém? Até amanhã e bom dia.